Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve! Aqui é Suelen Ribeiro colando na área. Salve, salve, minha gente! É Fafi Prado falando aqui. E hoje aqui com a gente também, a gente tem o prazer de receber Adriana Moreira, mestre em literatura e cultura afro-brasileira e africana da diáspora na Universidade de São Paulo, USP. Doutoranda em educação pela FEUSP. Dê o seu salve aí, Adriana. Oi, gente, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, sobretudo para falar de um autor tão importante para o povo negro. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, querida, por estar aqui com a gente para falar, como você bem já colocou, né, de um autor e um intelectual, um pensador espetacular que foi Frantz Fanon. Quem foi Frantz Fanon? Amora, eu acho que a gente pode começar com o histórico, né, desse intelectual. Bom, o Fanon, ele nasceu na Martinica no ano de 1925. Ele era filho de um, ele era filho de um homem que era um funcionário médio ligado ao Estado, e ele sempre foi um bom aluno. Em virtude dessa relação que o pai dele tinha, né, com o Estado, ele conseguiu estudar em bons colégios, em liceus, na Martinica, e aí ele pega e vai para a França. Ele vai fazer o nível superior na França. Na França, em Paris especificamente, você tinha ele foi estudar medicina, e aí na França você tinha uma casa dos estudantes, a casa dos estudantes do Império. Era muito comum, por exemplo, na França, na Inglaterra, em Portugal, em países colonizadores, que você, em alguma medida, tivesse encontros de estudantes oriundos das colônias desses países. E não foi diferente com Fanon. Fanon frequentava esse espaço. E a partir do encontro com diversas pessoas, diversos estudantes, de várias regiões do mundo, a questão do processo colonial e, na verdade, a questão da universalidade da experiência negra no mundo se constituiu como uma razão de vida do Fanon. Ele foi um médico influenciado por todas as teorias e todas as experiências políticas que marcavam aquele período. Veja só, a gente saía da Segunda Guerra Mundial, então você tinha uma experiência internacional de discussão do direito a ser gente, né, a partir da experiência da Segunda Guerra, do reconhecimento e do estatuto da humanidade a todas as pessoas. É a primeira vez no mundo que você tem a ideia de genocídio estabelecida como um estatuto jurídico no mundo. E você tem, para além disso, as influências das teorias marxistas que estão circulando na Europa, a experiência sobretudo a experiência da Revolução Russa como um horizonte possível de transformação do mundo a partir da disposição e da organização das políticas das pessoas. E também tem uma questão central, que é a influência da teoria psicanalítica, né, do pensamento do Freud que estava sendo difundido naquele momento. E o Fanon, ele foi um médico que articulava essas experiências teóricas, experiências políticas e experiências também da psicanálise, de modo que ele foi construir a sua experiência profissional na psiquiatria. E é muito interessante a gente pensar que ele foi construir essa sua experiência intelectual na psiquiatria, porque a psiquiatria, digamos, seria seria a filosofia da medicina, né? É aquilo que vai discutir nos moldes científicos o que garante a normalidade do ser humano. E aí ele começa a fazer esse debate a partir da experiência do colonizado, da experiência negra no mundo. Eu acho que, em síntese, a gente pode pensar no Fanon como um intelectual, um ativista político, um militante, uma pessoa que acredita na possibilidade da transformação do mundo, de que o mundo não é, o mundo é um vir a ser, a partir da compreensão das singularidades e das singularidades que demarcam a universalidade da experiência da população negra no mundo. Outra questão importante para a gente pensar o Fanon é o seu engajamento, né, na luta política. Ele, de fato, era uma pessoa engajada na luta política. Em 52, ele lança o primeiro livro, que, na verdade, foi a sua... Esse primeiro livro, que foi a sua tese de doutorado, né, que se chama Peles Negras, Máscaras Brancas. Esse texto, ele é muito importante porque ele vai fazer uma revisão histórica a partir de uma perspectiva materialista histórica, de fato, de como se dá a construção da representação negra no mundo. Então, ele vai pegar imagens consolidadas da experiência negra no mundo, então ele pega imagens de palhaços, imagens vexatórias, e ele vai discutir com a gente como que essas imagens consolidam uma expectativa da população negra no mundo, de modo que a experiência colonial vai organizar uma experiência total. O colonialismo, que demarca uma experiência territorial de desmando e de barbárie, que organiza uma hierarquia racial, ela constitui uma ideologia e, portanto, um imaginário social desses grupos, não só dos grupos que são sujeitados, mas dos grupos que são sujeitos também. Mas, neste momento, ele está falando dos grupos que são sujeitados. E aí, essa experiência, ela é singular na construção da experiência da humanidade. Até então, a gente não tinha alguém que fizesse um debate ou que organizasse um pensamento social com a centralidade do colonialismo, como o Fanon constrói em 52. E esse é um dos principais textos que ele tem, né? A gente vai ver quando a gente... Se vocês tiverem a oportunidade de começar a ler esse livro, que ele tem um padrão de escrita muito diferente daquilo que a gente tem como expectativa de uma escrita acadêmica, né? Ele é muito direto, ele é curto, ele é conciso, mas ele é bastante elucidativo da experiência colonial enquanto conformadora de subjetividades humanas. Questão, nessa característica dele ser ativista, a gente pode destacar o fato dele ter ido para a Argélia. Então, na Guerra de Libertação da Argélia, o Fanon cerrou fileiras na Guerra de Libertação. Ele esteve lá, ele foi um médico que trabalhou junto ao exército e ajudava a pensar e formular possibilidades de construção de uma agenda anticolonial na Argélia. E foi vitorioso, né? Porque a Argélia consegue se libertar da França naquele período. Quando ele volta, aí ele escreve Os Condenados da Terra. Os Condenados da Terra talvez seja o livro mais bem acabado, mais elaborado do Fanon. Não sei, às vezes a gente já ouviu assim, Colonizados do Mundo, Univos, é um livro bastante pautado na experiência marxista, na experiência de organização política da esquerda daquele período que se consolidava, e que ele vai trazer como a violência colonial, primeiro ele vai fazer uma descrição da violência colonial e depois ele faz uma descrição das tipologias psíquicas desenvolvidas pela população negra em virtude da experiência colonial, né? Então você vai ter desde a experiência de um processo depressivo, a experiência de padrões de sexualidade exacerbada, nada. E é muito interessante que a gente vai pensar assim, que a gente tem vários manuais e vários debates sobre isso na psiquiatria que não revelam essas considerações a respeito da experiência da humanidade. E, portanto, acaba que você não descreveu, você não falou, isso não confere aquilo que foi descrito um padrão de humanização. E aí, quando o Fanon ele escreve Os Condenados da Terra, que aí ele vai falar de um padrão de desumanização dos colonizados, e desse ponto de vista a gente pode pensar não apenas a experiência dos colonizados que são negros, mas, por exemplo, da população indígena, da população asiática, dos muçulmanos, que traz para a gente, que ilumina o nosso pensamento, que ajuda a gente a pensar sobre a experiência da humanidade, confere a esses povos colonizados a universalidade, a sua singularidade, mas reconhecendo a universalidade da experiência humana, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que sempre discutir, sempre trabalhar. Ele também escreveu Em Defesa da Revolução Africana, onde ele faz uma reflexão sobre como que a gente pode se organizar politicamente para conseguir se libertar dos colonizados. Vamos pensar que ele está vivendo um período de formação das bases organizativas das independências africanas, né? Então a gente começa a partir dos anos 60 uma série de guerras de libertação que vão até os anos 70 dos países africanos, e ele tenta construir uma reflexão sempre de um ponto de vista marxista de estruturação e de organização política para a libertação dos países africanos. Mas ele teve um problema de saúde muito grave, ele teve leucemia. Naquela época a gente não tinha os padrões de tratamento que a gente tem hoje, e ele morreu aos 36 anos. Né? Ele morreu aos 36 anos e de leucemia, mas ele tem um legado, ele viveu muito pouco, né? 36 anos, para uma pessoa que nesses 36 anos, assim, durante praticamente 15, 16 anos, ele foi de uma potência inacreditável e de uma produção intelectual super singular e potente, para a ideia de libertação das pessoas, de libertação dos povos, para a ideia de reconsideração e reconfiguração daquilo que a gente entende por humanidade. Mas ele morreu muito cedo, né? Ele foi casado com uma francesa, ele tem filhos, mas ele morreu muito cedo, aos 36 anos. Meu, Fanon, Frantz Fanon, eu chamo carinhosamente de Papai Fanon, é fogo num parquinho. E é espetacular, porque esse livro, né, O Pele Negra, Máscaras Brancas, né, primeiro Fanon parece um desabafo, parece não, né? Eu leio como um grande desabafo, né? Um grande desabafo nesse livro, porque ele era, né, muito amigo, né? Tinha uma admiração muito grande por uma outra pessoa que a gente vai falar aqui, ó, num próximo podcast. Então vocês vão ter que escutar o próximo podcast também com a nossa amiga Adriana Moreira. Então o Pele Negra, Máscaras Brancas vem numa linguagem poética, eu diria assim, sabe? Numa coisa de... porque ele tinha também essa busca, né, de quebrar a linguagem, né? É preciso desalienar o branco, mas é preciso também desalienar o negro. E uma das formas da gente buscar, né, essa descolonização nos nossos corpos, uma das maneiras é quebrar, né, a linguagem, né? Então ele vem nessa linguagem que é um poema que eu acho espetacular, né? E botando fogo no parquinho mesmo, porque ele traz, né, uma série de questões assim, né, onde a gente tem que ficar bulinando na gente, né, para se pensar, né, nesse território, para se pensar nesses nossos territórios, né? Porque é louco, porque é lógico, a gente acabou de ouvir, né, Fanon não era brasileiro, né? Mas como, né, a experiência do negro, ela é muito parecida, a experiência do negro que passou por esse processo de violência, de sequestro da sua ancestralidade para a desgraça coletiva de Maafa é tão parecida, né, em vários territórios. E uma das coisas que me deixa apaixonada no Fanon é essa colocação que ele tem, né, que não basta ter uma visão diferente do mundo, é preciso mudar o mundo. E por conta disso ele foi de fato um sujeito e um agente no seu tempo. Espetacular. Su, é com você. Olha, Joia, eu vou aqui contribuir dando continuidade ao que você trouxe, porque é exatamente A questão da linguagem, ela me pega muito, assim, principalmente no Pele Negra e Máscaras Brancas, né? Que é o capítulo 1 mesmo, que chama O Negro e a Linguagem. Eu quero até ler aqui um trechinho, né? Fanon fala, né? Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. E depois ele diz: uma vez que falar é existir absolutamente para o outro. E ainda mais à frente ele diz: o problema não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo. Este é um problema terrível em nossa vida. Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Nossa, eu acho esse trecho muito forte, realmente, assim, como você diz, né? Não era um brasileiro, mas era um africano, né, em diáspora, que cresce na Martinica, né? É criado na Martinica, né? Uma colônia ainda hoje, uma colônia francesa, né? E se pensando, se vendo, se enxergando num espelho como francês, né? Até que ir de fato para a França e ver, estar entre franceses e ver que ele não recebe o tratamento de francês, que ele não é francês, se entender como negro a partir daí. Então, jogar esse bolimento, assim, para Adriana, querida, aqui, comentar um pouco sobre essa questão da linguagem na obra do Fanon e esse choque, né, também que ele tem e que provoca todo esse processo de desalienação, né? Aqui em diáspora, nessa diáspora do Brasil, a gente passa por isso, né? A gente também foi destituído das nossas línguas, falamos um português, né? Que tem muito, muito do quimbundo também, mas enfim, a vigente é o português. E como que a linguagem, não só a língua, né? Mas a linguagem, ela vai formando, moldando nossos corpos, né? E tentando nos tornar brancos. E esse tornar-se branco, né, como um branco universal, né, a medida, né, a supremacia branca. E como que isso está na linguagem, né? O tempo todo o colonialismo utiliza da linguagem do epistemicídio. Então, eu queria que a Adriana comentasse nesse sentido, né, da relação do processo de colonização e a linguagem. O processo colonial, ele estabelece hierarquias diversas, inclusive hierarquia racial, estabelecidas em algum território, e que nesse território você tem um alargamento das leis, isto é não existe legalidade para você sujeitar aquele que está na subalternidade, da racialidade. Isso significa também que o colonialismo, ele implica uma construção de representação sobre o mundo, né? Que ele vai colocar as pessoas na onde ele deseja que esteja. E trabalhar como a construção dessa representação com a ideia de verdade. E de verdade, com ideia de pureza, todas ideias discursivas e construídas, por meio da linguagem. Por meio da linguagem, em suma, a gente constrói a realidade, a gente constrói o mundo. Para o movimento negro, por exemplo, é muito importante que as pessoas se identifiquem enquanto negras, porque significa que reconhece uma trajetória, de 300 anos de escravidão, que ao fim da. Que quando houve a abolição jurídica da escravidão, isso não significou de fato a libertação para o povo negro, enfim, o movimento negro historicamente disputou essa ideia de ser negros, da auto-identificação como negro. Quando a gente, por exemplo, se identifica como meia hora passadinho, quase, morena da cor de jambo, ou qualquer outro desses outros epítetos construídos, designados para a população negra, você também está compartilhando de um universo de representação da realidade que tem intencionalidades, que tem disputa de poder. Então, a linguagem é um lugar de disputa e é um lugar com o qual se faz a disputa. E o Fanon, ele tinha essa dimensão e esse discernimento, essa compreensão. Afinal, né, a psicanálise, ela é uma teoria que se constrói por meio da linguagem, que acredita que a linguagem é uma ferramenta de organização da consciência e do subconsciente. De modo que para o Fanon, isso era uma questão central. Como que você nomeia, como que você representa, porque quando você representa, quando você reconhece por meio da linguagem aquela experiência, você está conferindo a ela vida. Pode acontecer qualquer coisa. Se você não nomear, se você não descrever, se você não publicizá-la, ela não aconteceu. Para o Fanon, era mais ou menos, né, grosso modo, evidentemente, que isso acontecia. E quando ele está discutindo isso, no primeiro capítulo do Peles Negras, Máscaras Brancas, sobre a linguagem, ele está dizendo assim: a gente precisa reorganizar e subverter essa linguagem. Essa linguagem que o colonialismo estabeleceu para o mundo, de sujeição para a população negra, de sujeição dos colonizados, ela não contempla a nossa experiência de humanidade, porque ela não reconhece nem que a nossa experiência é pautada por estratégias de violações diversas. De modo que é importante descrevermos a partir da nossa linguagem, só que aí você fica num dilema também, né? Que isso foi um dilema para os países africanos de língua portuguesa, por exemplo. Qual que é a nossa língua? A nossa língua é a nossa língua materna, a nossa língua da nossa família, então as diversas línguas africanas são nossas línguas, mas essa língua que chega e impõe uma visão de mundo e que estabelece verdades, e com ela que a gente também consegue construir um veículo de compreensão do mundo para reivindicar e reinventar essa realidade, ela também é nossa língua, né? Nas experiências dos países africanos de língua portuguesa, eles vão chamar de pretoguês. O Mano Brown vai falar assim, língua não, dialeto, vai tentar também discutir isso, né? Os falares do português brasileiro, os articulados com estratificação social, com pertencimento étnico-racial, também constrói falares que o Mano Brown vai denominar como dialeto, mas que na linguística a gente não vai denominar como dialeto, a gente vai denominar como língua. Então, eu acho que é desse ponto de vista que o Fanon está falando da importância dos colonizados se apropriarem, dominarem, reinventarem a linguagem, porque é por meio dessa linguagem que a gente constrói novas representações. A linguagem é estrutural e fundamental para você disputar o mundo e para você, inclusive, falar assim, não, essa linguagem não me serve, eu vou mobilizar outra experiência de linguagem que me descreve, me qualifica, me insere no mundo a partir da ideia de dignidade. E aí, amores e amoras? Bulinados? Bulinadas? Ah, então daqui a pouco a gente volta. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí, passado alguns anos, eu pensei: como fazer duas vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. Duas vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Você vai escolher o que tiver mais perto de você, o que tiver dentro da sua realidade. Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar se perder. Falo do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e a esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto humano, desempregado, viciado, sabunda. Falo do enfermo, irmão, falo do são, então falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às

Acabamos de ouvir A Vida Desafio, do segundo álbum Mil Trutas, Mil Tretas, lançado em 2006 pelo grupo brasileiro de rap Racionais MCs. Além do CD, foi lançado também o DVD, formato documentário, do Mil Trutas, Mil Tretas, que eu recomendo porque, gente, eu sou repetitiva, mas é isso. É espetacular! Não somente o álbum, mas também o DVD. É lindo demais. Diáspora. Amores, amoras, e aí? Como é que vocês estão, feras? Se sentindo bem? Cuidando? Se cuidando? Usando máscaras? Higienizando bem as mãos? Esse momento é desafiador, mas nós, da Inquimpa Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, para manter o nosso terreiro de discussões e bulimentos, estamos gravando à distância via WhatsApp, tudo para manter aqui as nossas doses de garrafadas juntamente a vocês. No bloco anterior, né, a Adriana nos trouxe aí essa questão, né, da linguagem, aliás, por conta dela ter citado, né, o Mano Brown, por isso que eu escolhi essa música, eu acho que tem muito a ver, né, com esse livro Pele Negra, Máscaras Brancas e também tem muito a ver com esse álbum, enfim, eu acho espetacular. E agora eu vou passar para a Fafi, para que ela faça a nossa pergunta final, já indo para as considerações finais, né. É um programa curto, né, para falar de uma pessoa tão grandiosa como foi Frantz Fanon, mas eu espero aí que a gente tenha dado aí, né, que seja aí, né, o start de um bulimento para que vocês vão mais atrás e procurem mais, e leia mais, enfim, é sobre isso que é o terreiro aqui de discussões e bulimentos. Vai lá, Fafia, com você! Opa, opa, deixa eu chegar aqui na roda. Nossa, é muito difícil para mim elaborar um raciocínio, uma pergunta, porque eu ainda estou sob o efeito aqui do livro do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Mas acho que o que eu gostaria de elaborar passa por esse meu lugar de pessoa branca confluente, né, com essa luta, com esse engajamento no combate ao racismo, pensando os danos, né, do colonialismo nos nossos corpos, porque eu fico com a impressão, depois de ler o Fanon, que ele está trazendo brancos e negros para esse diálogo que ele faz no livro, né? Como ele mesmo diz, de pensar um encontro saudável ou uma possível emancipação, né, de si e do outro. Enfim, trouxe muita saúde ler o Fanon, mas eu penso que ao mesmo tempo ele também traz um pessimismo e um otimismo colados ali, né? E aí ele faz a pergunta se é possível o branco se comportar de modo sadio em relação ao negro, né? Então acho que essa é uma das perguntas também que eu queria lançar, que o bulimento, né, dessa trajetória, assim, de nós, pessoas brancas, que estamos mais ou menos engajados, né, ou tentando afinar o passo. Aí, Adriana, queria te perguntar sobre isso, assim, sobre essas perspectivas de uma aliança, de uma confluência, né, na luta antirracista, como corpos brancos, quanto essa escuta, né, de si mesmo, ela é importante, a escuta de si mesmo, do branco se perceber também como parte dessa neurose civilizatória, né, desses efeitos aí do colonialismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas relações interraciais que ele traz no livro. Bom, os capítulos que o Fanon ele discute em alguma medida relações interraciais, eles são capítulos muito controversos, né? Inclusive, muitos estudiosos preferem não discutir esses capítulos do que tecer algum comentário que se coloque numa posição um pouco mais crítica em relação ao que o Fanon está pensando. Mas eu acho que a gente pode pensar a partir da ideia de universal, né? Que o Fanon, ele não é um autor que ele nega a possibilidade da universalidade. E ele é um dos primeiros autores a pensar isso no século XX. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, da mesma maneira que você constrói a ideia de colonização, história, hierarquia racial, hierarquia sexual, corpos matáveis, sujeição, isso constrói a ideia de humanidade. A ideia de humanidade, isso mais do que constrói a ideia de humanidade, são estratégias de construir a manutenção da humanidade estabelecida e colocada, quando ele deseja, né? E talvez, inclusive, arriscando, né? Em virtude dessa sua trajetória, na qual a ideia de negritude, o pertencimento étnico-racial, só vai ser confrontado, ou ele só vai dar conta dessa confrontação quando ele está na França, de negar a possibilidade dele ser gente, e ser gente, ser inteligente, ser bom e ser ruim, tal como os franceses brancos, faz com que ele promova um esforço no sentido de, primeiro, colocar a estratégia da violência e das violações do direito no centro do debate da experiência civilizatória da humanidade e de restituir a humanidade e o reconhecimento da humanidade a partir da experiência negra. Isto é, só é possível você reconhecer a universalidade da experiência humana se você reconhecer que as experiências dos povos colonizados também são experiências de humanização. Seja elas na chave da sujeição, seja elas na chave da ressocialidade, da sociabilidade, dos seus conhecimentos, que não necessariamente vão passar pela chave da sujeição. Eu acho que isso é uma... Em nenhum momento do livro dele, ou do pensamento do Fanon, e via de regra, dos intelectuais negros da diáspora, que estão na disposição de discutir o colonialismo, eles estão produzindo uma ação de negação da humanidade dos brancos, né? Na verdade, eles fazem um esforço para restituir a humanidade entre aqueles que foram sujeitados pelo processo colonial. Entretanto, isso desloca saberes, isso desloca conhecimentos, isso coloca a experiência da violência no centro do debate, e isso promove desconfortos. E esses desconfortos estão aí e vão precisar ser trabalhados, mas eles são inegociáveis, assim, não tem como a gente falar do colonizado se a gente não falar da experiência violenta que foi produzida e que foi enunciada por um colonizador e que produz destituição de direitos, destituição do reconhecimento da humanidade. Eu entendo que para o Fanon é nesse sentido que a gente pode trabalhar. Eu poderia, inclusive, dialogar a partir de uma ideia de branquitude, mas eu não me sinto muito segura, porque branquitude ainda não era um conceito formulado, mas que circulava, mas a ideia de poder e de assimetria de poder que garante a sujeição já estava colocada na obra de Fanon, né? Eu acho que é nesse caminho que a gente pode pensar. Grata, Adriana, por trazer teus conhecimentos sobre Fanon aqui para compartilhar com a gente, com quem está nos ouvindo também. De fato, é um autor mais do que atual, precisa ser lido por todo mundo urgentemente. Grande abraço, querida. Muito obrigada, Adriana. É maravilhosa sua participação aqui. E que a gente se contagie, né, dessa força do Fanon que traz a transformação na prática, né? Mais do que nunca, a gente está precisando de atuação na prática. Negros, brancos, precisamos atuar na prática, senão não tem discurso humanista que dê conta de uma sociedade que mata tanto, né, a população negra assim. E, Adriana, também deixa aí pra gente como que a gente encontra os seus trabalhos, enfim, sobre Fanon, como a gente continua aproveitando e degustando aí da sua pesquisa. Forte abraço. Poxa vida, eu agradeço muito ao convite de vocês pela oportunidade de estar discutindo Fanon e rediscutindo a partir de Fanon a ideia de universalidade e de luta política e de reposicionamento e reconstrução de possibilidades e de vidas alternativas no mundo. Nesse momento, né, que a gente vive tão difícil, que todos esses debates enunciados por Fanon estão ganhando ganharam novamente, foram reconhecidos novamente como questões centrais para a experiência da humanidade, né? Então sigamos juntos, porque juntos venceremos. E eu agradeço novamente a possibilidade de estar aqui com vocês, discutindo o Fanon. Então é nóis, um beijo. Eita, nós, hein? Putz, fogo no parquinho o programa de hoje, hein? Que programa magnífico, incrível, espetacular. Adriana, minha amada, gratidão profunda pelo seu compartilhamento, por ter vindo até aqui, né? Nos bulinar, nos fazer pensar, repensar, recriar, botar a mão na massa para buscar uma sociedade com equidade racial, com respeito, com dignidade de permanência à vida. Gratidão, querida. Amores e amoras, é isso. Daqui a pouco a gente volta. Raul. E você não pode parar. Obrigado. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. Obrigado. É o que mantém os irmãos vivos. Mantenha a fé dentro do seu coração, irmão. Firmeza total. Desse jeito, muito amor. A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais, chega. Amor, amor, amor. Você ouviu Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.